Você está ouvindo? Role Playing Game, o mestre jogador. Nonimo kikan wei. Omae wa mou system videogame de Beijo, o brinquedo caverna do dragão. Um real cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, caro telespectador ouvinte do Um Real Cast. Bem-vindos a mais um episódio, a parte 2 agora do nosso podcast sobre o Japão com o menino Nihon. Eu sou o Ian Freis e arigatou, gozei demais. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Desu. E, meus queridos, pack de pezinho passado. O jeito aqui é comprar travesseirinho de waifu, porra. Hayou gozaimasu, konnichiwa, ou konbawa, galera. Aqui é o Alan Bruno, redator do Um Real, e vamos bater esse papo legal aí sobre a parte 2 do nosso convidado maravilhoso. Fala, galera, aqui quem fala é o Nihon, hein? Sumimasen, toire doko desu ka? Mas é isso aí, galera, bem-vindos à parte 2 do podcast. Estamos falando de anime, do Império Japonês, de alguns problemas da cultura e dos hábitos do japonês. Eu espero que vocês gostem tanto quanto gostaram do último episódio. Fala um pouco aí sobre os animes no Japão, pô. Porque praticamente eles passam na TV aberta e tal. Essa é a programação de vocês. Olha, eu não acompanho muito o anime, mas logicamente é uma cultura muito forte aqui. Então a gente, mesmo não acompanhando, você vê a influência e vê acontecendo ao seu redor, né? É, a última grande wave da cultura do anime foi o Dragon Ball Super, que criava a cultura da criança acordar todo dia de manhã para poder assistir, no domingo de manhã. E a gente reparava, né, as pessoas comentando, até as redes sociais falando bastante, né? Então acho que foi talvez o grande boom em termos de anime que eu vi ultimamente, né? Já acabou, se eu não me engano. Mas durante o período, eu acho que talvez o grande anime que estava passando no Japão, né? É, pois é. Tipo, assim, que o Akira Toriyama é tipo um deus aqui no Ocidente, todo mundo sabe. É, hoje em dia é difícil você conhecer alguém que não tenha raiva do plantão da Globo lá por ter estragado os Super Saiyajin 3. De setembro, realmente. É. Tu poderia falar um pouco mais sobre as mostras, porque, tipo assim, é comum a gente ver que os mangakas, eles têm mostras em museus, né? O próprio Araki já teve no Louvre, mas eu vi que teve uma recentemente do Takehiko Inoue de Vagamond, e também o do Karin Shingeki no Kyojin, que não veio o nome agora. Isso é comum aí? Como é que funciona essa parte toda? Eu não tenho muito conhecimento da cultura mangá. Na realidade, eu tenho o contato com o mangá pelo meio da minha namorada, que ela é uma fanática de mangá. É uma japonesa, até mangaká, né? Ela costumava desenhar bastante. Caraca! Que foda, cara. Ela desenha bem. Ela faz animes pessoais, na realidade, né? É num grupo seleto de amigos, né? Mas assim, o meu conhecimento de mangá é muito, muito pequeno mesmo. Eu sei muito pouco, acompanho muito pouco. Mas a cultura do mangá aqui, ela é um pouco maior do que essas específicas, essas histórias que chegam pra gente. Funciona como se fosse uma novela mesmo pra gente, pra eles aqui. Então, assim, tem as histórias, que são as histórias que a gente conhece, mas existem histórias paralelas, até muito semelhante a novelas, e que são mais populares e a gente ouve, pelo menos no meu convívio, a gente consegue ouvir muito mais, né? Vou dar um exemplo de mangá que eu ouço, que é um mangá que tá em todas as livrarias, em todos os lugares, que é a história de um casal gay, que é um casal que, na realidade, o foco não é, na realidade, é a opção sexual deles, o foco é o que eles cozinham. Então, é o marido, tem o casal, e eles, cada episódio mostra um prato que ele cozinha quando o marido chega. Então é uma novela simples, esse mangá, em que conta a história, e o mangá em si, o foco são os pratos, né? São a culinária que eles culinária têm, em pratos. Si, né? Não a questão culinária, exatamente. Da convivência dos dois. Aham, saca sim. Cara, é por... a gente sempre vê que tem mangá de tudo. Um dia desses eu tava vendo que, tipo, tem mangá de capoeirista. E eu fui atrás e realmente é do caralho. Só que por essa cultura ter chegado muito aqui no Brasil, a gente sempre pega os materiais com certo atraso. E a gente acaba tendo que recuperar pra internet. Eu concordo. Eu acho que, assim, é... lógico que a gente tem um problema do delay, que vai depender de alguém gostar aqui, traduzir para o português, né? Ou às vezes alguém no Brasil que fala japonês gostar e trazer, né, para o Brasil. É, então, assim, é, mas foi o que você falou. Na realidade, existem todos os tipos de mangá, de tudo, tem de tudo mesmo. É, são como se fossem novelas. Como eu te falei, essa que é o foco é cozinha, culinária. É, tem que é, alguns que são focos de casais. Você falou da capoeira, eu não duvido, porque eu também já vi vários tinha alguns também, que agora eu não me lembro bem, mas eram bem, assim, muito específicos, assim, tipo, história de... É, tem história de mulher grávida, né, que passa mais ou menos a parte da gestação, a questão da gestação, tem pessoal que mangá sobre separação, sabe? Que o foco são os problemas da separação, como é que o divórcio causou impacto na pessoa. Então, assim, acho que esse é a grande parada do mangá no Japão. Ele é uma novela em si. Então você vai encontrar histórias de tudo, né? É, e tipo, assim, é engraçado que antigamente não. A gente tem até muita cultura dessa coisa de mangá é anime. Que um é adaptado normalmente do outro. Só que hoje em dia a gente tá tendo até um terceiro elemento, né? Como tá acontecendo aí com algumas das obras que estão mais em foco hoje. Eu sei que você não vai entender muito, Nihon. Mas, como é o caso do próprio Overlord, que é tipo uma das minhas paixões, do Goblin Slayer, do Tatenoyusha, eles vêm de light novels, né? Que são livros, entre aspas. Que são adaptados pra mangá, que depois são adaptados pra anime. Então, tipo... acaba tendo uma terceira transição, né? Uma segunda, terceira transição. E ainda assim, até puxando pro próprio Overlord, é complicado porque teve uma treta recente, que até é legal comentar, porque, convenhamos, você pegar uma coisa do inglês pro português é fácil, entre aspas. Hoje em dia você aprender o inglês é mais tranquilo. O japonês é muito diferente, até por causa da própria escrita ser completamente diferente, né? E aí, pro próprio criador do Overlord, não sei exatamente, Kugane Murayama, ele estava escrevendo a novel e já estava um pouquinho desanimado e tal, e recentemente ele descobriu, por um seguidor dele do Twitter, que tá tendo pirataria em cima do produto dele. Como não tem ninguém traduzindo pro inglês fielmente, né? Pagando ele, por assim dizer, né? É, o pessoal tá pegando a obra quando ele publica, já traduz pro inglês e depois é pra tudo quanto é outras línguas. Isso gerou uma discussão muito interessante, porque foi uma coisa bem complicada. É, tá certo que pirataria é errado. Mas, tipo, o material que saiu era um material que era exclusivo pra DVD. Eu acho que você sabia, né? Tipo, era uma continuação de uma história, algo do tipo. Sim. E, tipo, grande parte da galera não ia ter acesso àquele material, né? Só que pelo fato de alguém ter traduzido, gerou tudo isso. Ah, mas só fazer um disclaimer. Eu peço desculpa a todos, porque eu acho que talvez fica a imagem do... Pô, esse cara foi pro Japão. Ele tá no Japão. Uhum. Ele é obrigação dele saber tudo do mangá e tudo do anime. E tem que ser um otaku certificado. Mas é... Não, né, calma lá. Eu não sou um otaku certificado aí. Certificado, né? Objection. Eu boto meu voto de denegação nisso daí, cara. Você tá indo pelo Japão porque você gostou do país, você gostou da cultura, você gostou da, principalmente, né, acessibilidade e a liberdade que você tem aí. Isso. É a mesma coisa que você falar, porra, isso. Nossa, que bom que você, Jonathan, saiu aqui dos Estados Unidos para ir pro Brasil. agora você já deve ser um jogador profissional de futebol, né? Isso, isso, exatamente. É, essa, tipo, essa parada, né? Não, mas às vezes o pessoal pode confundir. Não tô falando nada, né, eu acho legal vocês perguntarem, porque perguntar tudo mesmo, porque às vezes eu tenho a percepção, e por fato de estar aqui, a gente consegue absorver, né? Igual que eu falei, a questão do anime, né? Que a gente, mesmo não assistindo, não seguindo, o marketing te atinge de alguma forma. Então essa percepção é legal a gente compartilhar, né? É, então, mas, e na verdade, até gostoso ver dessa maneira, porque é muito mais tranquilo a gente pegar o caso contrário. Pessoas que foram pro Japão, do Brasil principalmente, que foram por amor a anime, mangá e essa cultura toda, né? Sim. E não, a gente tá pegando o caso contrário, como que a visão de alguém que foi morar no Japão, porque gosta das outras coisas e tá aprendendo que anime e mangá lá, sabe? Sim. Tipo, olha, é verdade, eu concordo com isso. Você tá pegando. Você tá pegando tudo na raiz, tá ligado? Ele tá pegando a cultura mesmo, por aquilo tá entrelaçado ao local que ele tá. Não por ele gostar necessariamente, né? Ah, a gente pega mastigado, tá ligado? Sim, porra, sim. Convenhamos, a gente assiste o que é pra gente assistir, entre aspas. O que tem fansub colocando, o que a galera traduz. Aí você basicamente, que nem você falou, você pode ver esse daí sobre o casal homossexual cozinheiro. Você pode... Cara, tem possivelmente tipo um Garfield nos jornais. Então, cara, você tem acesso a literalmente tudo, de qualquer coisa. E é diferente. Sim, sim. Ok, agora vamos mudar um pouquinho esse assunto aí. Agora a gente entra no Império, meu parceiro. A gente vai... Tá na hora de saber como é que funciona as eras, o Eiji, o Ashan. É o Chan. Que funciona o Império agora? Sim, por favor. Querido. Isso, a mudança do Imperador, tipo, a questão dele ter sido o primeiro Imperador a se aposentar, tipo... E como isso, eu sei que, tipo, o papel dele não é tão político, mas como é isso afetou alguma coisa? Porque eu tenho uma aula de japonês, eu faço aula de japonês, e meu professor é japonês naturalizado lá. E, tipo, ele tava explicando que teve um feriado, tipo, que foi uma coisa muito complicada de ter, porque, tipo, não é costume por ele ter passado o cargo, digamos assim. Pode falar um pouco mais sobre isso, Nihon? Sim. Eu vou falar mais ou menos o meu entendimento, o que eu sei, né? Que tem coisas que a gente não memoriza. Que, inclusive, o japonês médio, ele também não sabe. É, então, assim, não é uma coisa que todo japonês sabe. Tem japonês que fica meio away disso tudo e ele... Enfim, a gente vai falar disso. Mas a minha percepção é que o imperador, a última vez que trocou, acho que foi em 89, se eu não me engano. Acho que 80, até um pouco antes, talvez. Que era o Akihito, que era esse que saiu, né? Que foi com a morte do imperador, do pai dele, né? Ele tava muito doente. Eu lembro que eu cheguei a ver vídeos na televisão e o japonês em si via como... Porque o imperador, ele tem uma imagem como de rei. Então o rei é o deus. E aí gera um impacto emocional muito grande. Então a gente via aquele pessoal... chorando, bem triste, nas ruas, né, lamentando a morte do imperador, enfim. Mas eu acredito que agora, nos tempos de hoje, o impacto talvez seja um pouco menor, o impacto emocional seja talvez um pouco menor. Eu não sei qual o motivo disso, talvez pelos tempos modernos, né, questão de informação... como que as pessoas lidam com informação. Mas essa troca realmente foi a primeira vez na história em que o imperador abdicou o trono. Ele, na realidade, o motivo foi por questões de saúde, ele já tinha vários problemas de saúde, acho que já tinha várias cirurgias, e enfim, ele era debilitado, né? Então ele teve essa iniciativa para poder aposentar e ter o resto de vida tranquilamente. E meio que apressar o procedimento, né? E é importante lembrar também que a abdicação não existia na lei do Japão e nos moldes do imperialismo japonês aqui, né? Então, assim, quando ele anunciou a questão do que ele gostaria de abdicar, o Japão teve que correr, né? Teve que correr o parlamento para poder criar leis e modificar as leis para poder tornar possível. É, eu li isso. Tipo, não sei dizer exatamente até que momento foi por amor ao cara ou foi por carinho, entre aspas, do próprio povo, porque realmente foi moldada uma lei toda só para única e exclusivamente ele poder fazer isso, e tecnicamente a lei vai ser abdicada logo em seguida. Tipo, ele foi o único na história que teve esse direito, e por enquanto, né, não sabemos como é o futuro, o único que terá esse direito. Isso, então, eu não sei, porque assim, como eu falei, o impacto do imperador, a imagem do imperador é muito forte no Japão, mesmo que, como eu falei, que talvez essa imagem, essa carga emocional tenha diminuído da última troca para cá, mas ainda o imperador ele tem uma influência, um impacto cultural grande no Japão. Então as pessoas sempre ouvem, ou assistem com ternura, com certo carinho, né? Como se fosse um presidente. Nem um presidente, né? Porque o conceito de presidente nosso, a gente não tem esse sentimento. Mas é como se fosse um representante especial do Japão, do país, né? E o pessoal vê com cuidado, com carinho especial. Um exemplo disso é mesmo o filho que agora tomou o trono, né? Que foi nomeado imperador. Ele já foi, numa pesquisa, ele já foi aprovado com, acho que 80% de aprovação. Que o pessoal, o povo japonês tem esse, acho que, se eu não me engano, 80% de aprovação, né? Então, assim, o pessoal aprova, gosta e, enfim, acha válido ter o imperador e gosta da imagem, né? Acho que com o tempo ele vai construindo a imagem, né? E vai tendo mais ainda simpatia do povo japonês. E aí é o imperador, né, cara? Eu não sei se o parlamento, se o povo não diria não, né, uma situação dessa, mesmo, digamos, no futuro, né, de querer abdicar, digamos assim. Me diz uma coisa, o imperador no Japão, ele é a mesma coisa que a rainha no Reino Unido? Eu tô tentando comparar se eu vejo alguma diferença. Ele tem poder, ele tem a moral, porra, não vai fazer isso aqui não, ou não vai fazer, manda isso, faz aquilo, tem essa moral? Eu acredito que não. Porque aqui tem o parlamento e tem o primeiro-ministro, que no caso o nome dele é Shinzo Abe, que é o primeiro-ministro, ele é conservador, ele também tem grande aprovação com o povo japonês, né? Quando ele já foi votado, se não me engano, duas vezes, né? E ele é realmente uma figura politicamente forte no Japão. E, na realidade, quem tem os poderes é o parlamento e o primeiro-ministro. Aproveitando, cara, agora você falou de conservadorismo, eu tenho uma pergunta um pouquinho específica, mas acho que você consegue me responder. Vou tentar. Como que funciona isso? Porque é engraçado que você vê uma distonia, né? Duas coisas que não se conversam muito. Que é o caso do Japão ser um local extremamente inovador e extremamente único culturalmente. Tipo, não só na área do anime e mangá, como a gente já conversou, como, poxa, tem toda essa brincadeira aí de gente que se casa com videogame. Tem uma parte, vamos dizer assim, sexual completamente diferente do resto do mundo, totalmente única e totalmente inovadora, entre aspas, né? E ao mesmo tempo é um país extremamente conservador. É uma pergunta interessante, eu acho que é uma pergunta muito boa, mas é complexa de responder. Eu pergunto mais assim, o pessoal que mantém tudo isso na maneira, vamos dizer, conservadora, é mais o pessoal das antigas, mas, não sei, acho que Kyoto é um pouquinho mais afastado, mais rural e tudo mais, ou até o pessoal das cidades grandes, eles também têm esse senso conservador, cultural forte, assim, de querer segurar o que é o Japão no sangue das últimas? Eu acho que, assim, existe questões conservadoras em todo japonês, mas existe também a questão do individualismo, né? Você tem as liberdades individuais de você fazer o que bem entender, desde que você não ultrapasse o direito do próximo, né? Então, existe... Eu não sei exatamente se essa coisa teria em outros lugares afastados do Japão, acredito que sim, mas em Tóquio existe essa mentalidade de tem as liberdades, tem os lugares em que as pessoas podem consumir conteúdo adulto tranquilamente, tem as questões dos jogos também, que existem os patincos, né, que é uma questão que às vezes é muito discutida no Brasil, que é no caso nossos bingos, né, que a gente... Uhum. Que a gente tinha, mas é uma coisa também forte aqui. São questões culturais que são criadas por anos, então é complexo dizer, porque às vezes parece contraditório pro pensamento que a gente tem, né? Você fala assim, como é que você vai ser conservador e aceitar que tem um bingo? Você começa a pensar, putz, mas como é que pode ter isso? Como é que você pode aceitar que tenha a cultura do sexo, ou que tenha, às vezes, lugares com várias coisas sexualizadas, sendo que, às vezes, você... que muitas vezes o país tem um pensamento conservador. Eu acho que é um balanço, né? É engraçado que a gente tem essa ideia de conservadorismo meio ocidental. Não dá pra saber como é o conservadorismo oriental. É tipo, exatamente. A gente tem o conceito de família tradicional... E não sei se aplica exatamente aí. Às vezes, até porque, assim, vou tentar filosofar, não sei se vai chegar muito bem na ideia. Desde sempre a gente tem esse conhecimento de que no Japão a família é mais forte que o indivíduo. Então, talvez, né, suponho eu, que o conservadorismo ele seja relativo à cultura, sabe? A manter o que o Japão era e o Japão é. A parte dos samurais, a herança cultural que foi deixada durante esses milênios aí, ao mesmo tempo que deixa as coisas evoluírem, sabe? As pessoas experimentarem as coisas diferentes, só que valorizando o que o Japão sempre foi. Ah, eu concordo. Tanto que eu vejo extremamente, muito orgulho em questão dessas coisas de samurais, shoguns. Sempre retratado várias vezes por vários lugares. Eles... O caminho do guerreiro, né? Toda aquela questão cultural. É, o orgulho. Só pra literatura, sim, sim. Sim, sim, sim. É verdade, não, concordo. E Nihon, me tira uma dúvida. Essa pergunta aí veio até do nosso querido Papa. Saudoso Papa! Um abraço, Papa! Um abraço para o Papa. Como que é o entretenimento para os jovens? Balada, festa... Como que é para um jovem japonesinho conhecer a sua cremosa? O jovem, ele vai ter... O jovem comum, o entretenimento dele é o karaokê, o encontro, o restaurante. Existem muitos restaurantes. A gente fala family restaurant, né? Que é os restaurantes de... Tem todo tipo de comida, simplão, bem amigável. Depois que ele vai ficando com a sua vida adulta, e para se relacionar, existem as baladas, os bares, né? O nome do bar, quando eu falo muito português, começa a me bloquear outras palavras dos outros idiomas. Mas tem os bares no Japão, em que é muito comum, é como se fosse tavernas, né? Os bares, os pubs, né? Mas é bem no estilo japonês, né? Que é sempre muito feito de madeira, os drinks baseados em cerveja, tem o sake, as comidas japonesas, os pratos, os snacks japoneses. Então tem essa cultura do pessoal... se relacionar em bares, principalmente quando a gente trabalha em escritório, existe muito o nomikai. Nomikai, que é o nome da festinha depois do trabalho para poder beber com o lendário happy hour de trabalho. E o happy hour. Exatamente. Então o Nomikai... Não é só coisa de anime e tal, mas o karaokê é realmente um entretenimento no Japão. Não, é, pô. O, assim, é, aquela coisa, né? Se a gente fosse fazer alguma coisa sobre o Brasil, alguma coisa, vamos dizer assim, bem dizer, uma novela mesmo, tá ligado? Tudo bem que as novelas nossas cagam com tudo. É legal você puxar a cultura do que é, tá ligado? Sim, do que acontece, né? Exatamente. Cara, é tipo, justamente sobre isso. É, recentemente eu tive a oportunidade de uma coisa que me surpreendeu muito. A gente tem toda essa visão de fora, porque a gente não tá presente no Japão, não sabe realmente como as coisas funcionam. Mas eu tive a oportunidade de ler... É um mangá documentário, é uma coisa bem diferente, porque, tipo, ele tá trazendo uma coisa real. E, tipo, eu não sabia que tinha esse problema de natalidade real. Que, tipo assim, o mangá é virgem depois dos 30, não sei se vocês já ouviram falar. Mas, tipo, ele traz dados estatísticos reais daí, que, tipo, japoneses acima de 30 anos, a cada 4 homens, pelo menos um nunca teve nenhum tipo de relação sexual. E, tipo, ele trata sobre essas pessoas e, tipo, quem é de fora não tem noção de que isso é uma coisa naquela sociedade que, estranhamente, é comum e é frequente. Tipo, uma coisa que eu fiquei realmente assustado. Porque, tipo, não é coisa que a gente esteja acostumado, não é coisa que seja divulgado, realmente, pela mídia em geral. Sim. Aí que tá, assim, vamos puxar novamente nossa fonte de conhecimento sobre o Japão. Se você vê animes e mangás, eles têm, tipo, uma versão em traço de relacionamento completamente bizarra pelo que é nossa, tá ligado? Tem uma romantização extremamente longa. Aí realmente eles começam a namorar e depois de um tempo do caralho que vai ter, tipo, o primeiro beijo. Aí vai ter toda quase que uma valsa até chegar nas relações. Porra, aqui a galera transa antes de saber o nome, depois pergunta o nome e daqui um pouco tá namorando e acha estranho tá namorando. Então, essa questão da relação entre o casal, ela varia muito. E tem realmente pessoas que elas lidam com o casamento, com o relacionamento, bem diferente do que a gente acostuma, né? Então eu conheço pessoas que, por exemplo, namoram, casam, têm filhos, ou às vezes namoram, mas tem uma relação totalmente não afetiva como nós. Conceito nós temos, né? Por algo exemplo, quase profissional, né? Digamos assim. Isso. Então existe também uma parte da cultura japonesa que ela lida um pouco com esse... de forma menos afetiva do que a gente acostuma. Então, culturalmente, lógico que não é todo mundo, mas é grande parte das pessoas na cultura japonesa, a afetividade é um pouco diferente. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que daí a gente tava falando, o que você faz, como é que você se relaciona com a sua esposa? Você, ela dá um beijo no rosto, ou dou um beijo nela, alguma coisa. Aí teve um que já é casado há vários anos, falou assim, eca, eu não quero nem pôr a mão na minha esposa, eu não toco na minha esposa. Então, assim, tem situações, não vou falar que todo mundo é assim, mas existem situações que as pessoas não se relacionam tanto emocionalmente e fisicamente. Fica uma coisa... Existe o carinho, a afetividade, a proximidade, mas é o que você falou. Fica mais ou menos como se fosse um contrato, uma questão contratual. Um outro exemplo também que acontece é a questão de dormir. A gente tem a questão cultural, talvez as pessoas não saibam disso, mas é muito comum que os casais no Brasil durmam juntos na mesma cama, né? Uhum. É muito comum da cultura japonesa dos casais dormirem separados, às vezes até em quartos diferentes. Sério? Então, assim, é muito comum isso. Então, às vezes quando eles dormem, pode acontecer de dormir na mesma cama, pode acontecer de dormir no mesmo quarto, mas em camas separadas. E acontece muito mesmo de ter quartos totalmente diferentes. Isso é pra se preparar pra uma briga, tá ligado? Não dormir no sofá. Então, esse negócio de os casais dormirem em camas separadas ou quartos separados é um dos hábitos dos japoneses, assim como, eu não sei se isso é verdade, porque eu ouvi isso em desenho japonês AK Evangelion, as portas nas casas dos japoneses, obviamente não a porta principal, claro, mas as portas de quarto, sala, essas coisas, eles não têm tranca ou fechadura pelo simples fato de que o japonês, ele preza muito pela, como é que eu posso dizer? Privacidade. Isso, pela privacidade das pessoas, é verdade? Verdade. Inclusive, minha casa, ela tem as portas, mas nada tem fechadura. Olha aí, que massa, rapaz. Cultura, E, cara, é engraçado, porque você para pra pensar, e se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, Nihon. Mas é muito difícil você ver uma casa no Japão que tenha um muro que funcione pra mais do que simplesmente marcação territorial. É tipo, um negocinho pra deixar de bonito, sei lá, um metro de altura, pra basicamente encaixar o portão, tá ligado? Mas não precisa daquele negócio de 3 metros de altura com caco de vidro em cima. Correto, correto. É, na realidade aqui, as casas, inclusive a minha casa, ela é basicamente direto pra rua. E as minhas janelas, elas são só de vidro. Não tem nenhuma grade, não tem nenhuma barra de proteção, não tem nada. Parece que eu tô falando assim, rei brasileiros, minha casa é totalmente desprotegida, pode vir. Caralho, isso me lembrou um negócio lá, perdão, tô fazendo um corte de tramontina aqui pra um assunto totalmente nada a ver. É que existe a página Chats do iFood. Aí um maluco lá, porra, delivery de churros, caralho, quero que caso pau de vocês, vocês sabem meu endereço, a porta está destrancada. É tipo isso aí, cara. Mais ou menos isso. As casas, realmente, o problema de segurança não existe no Japão, né? É uma questão totalmente diferente do que a gente é acostumado. Então, até trancar a porta da frente, às vezes, acontece. Inclusive, teve um caso algumas semanas atrás, acho que um ou dois meses atrás, de um americano que estava muito bêbado, entrou numa casa e começou a tomar banho no banheiro da família. Porque, se eu não me engano, perto das bases americanas, não sei se foi em Okinawa ou em algum lugar aqui próximo, onde que tem as bases, né? Mas diz que o cara simplesmente estava muito bêbado, abriu uma casa, abriu a porta, entrou no banheiro e começou a tomar banho, de madrugada. Aí o casal foi ver, tinha o cara tomando banho no banheiro, tá ligado? Caralho, mano. Cada um saiu do seu quarto e foi lá ver. Cada um saiu do seu quarto. Cada um do seu quarto na sua cama, porra. Agora quer saber. Então, e daí aconteceu esse fato aí, porque é comum das pessoas, às vezes, nem trancarem a porta. Você fala assim, mas não existe nada? Não, lógico que existe. As pessoas tomam cuidado, trancam. Mas realmente há um número muito baixo e muito, muito poucos casos de invasão de residência ou roubo, enfim. É bem seguro mesmo o Japão. Esse é um dos grandes choques que a gente percebe logo que a gente vem pra cá. Eu lembro que eu tive isso algo assim também, tipo que a quantidade de mortes por arma de fogo é, sei lá, dá pra contar nas mãos, né? Conta nas mãos, e os que tem é a máfia envolvida, né? Questões da... Yakuza. Da Yakuza, né? Eu não quero especificar nem nada, né? Mas eu acho que são já crimes organizados que estão envolvidos nesses casos aí, mas... Yakuza, se estiver ouvindo a gente, um beijo. Um beijo pra vocês. Antigamente tinha aquela cultura das tatuagens, né? Mas, tipo, por isso ter virado um estereótipo de criminoso, eu vi que tem um certo preconceito. Tipo, existem locais em que pessoas tatuadas não podem entrar. Tipo, tu já chegou a conviver com isso, ver ou algo do tipo? Olha, é verdade. Dizem que existe, aqueles locais de banho, sauna, sei lá. Sim, os ofurôs, essas coisas. É, não pode entrar gente tatuada porque eles pensam que pode ser de gangues, de máfia, da Yakuza. É um negócio bem intenso com isso. Sim. Na realidade, exatamente como você disse, a questão da tatuagem era, no caso, no passado, as pessoas tatuadas eram envolvidas com crime, né, com máfia, Então essa cultura no Japão foi sendo levada, né, com os anos, uhum. né? Inclusive eu li uma matéria essa semana sobre o tipo alguém tipo uma crítica de um jornal falando que o Japão não precisava mais se preocupar porque hoje todo mundo é tatuado, o impacto disso é muito grande e atrapalha muito as pessoas. E realmente acontece, existem muitos estabelecimentos de onsen que não aceitam tatuados, muitas piscinas públicas, ginásios de piscina não aceitam tatuados, só aceitam se você tampar. Existem praias também que eles dizem para você evitar, né? Inclusive eu moro aqui não muito longe da praia e a estação tem alguns cartazes, né? Como se fosse demonizando os tatuados, assim, né? Evite expor sua tatuagem. Daí tem, assim, a foto de um cara tatuadão, uma criança chorando, assim, sabe? Caralho, então, que bizarro. Então, assim, existe essa cultura ainda, por mais que eu acho que tá diminuindo aos poucos, existe essa cultura e muitos estabelecimentos como ainda tem como com essa conduta, essas regras. Então, assim, vai diminuir, talvez termine um dia, mas ainda é muito forte e é muito fácil você encontrar lugares que não aceitam você com a tatuagem. E, tipo, também a gente tem aquela cultura de ver a questão dos encontros de solteiros. Tipo, isso é uma coisa real, é frequente, tipo, juntar toda aquela galera pra se encontrar e tentar namorar. Essa questão de namorada, o japonês, às vezes, ele também tem uma galera que é meio cuidadosa com esse processo também. Ela deixa na mão de outro cuidar disso. Mas ela fala assim, eu não vou me preocupar em escolher as pessoas. Por que não eu contrato uma empresa que me ajuda com isso? Exatamente, isso é muito louco. Tinder tá atrasado, cara. Então, assim, existe a questão do Tinder funciona muito forte aqui. O pessoal usa, principalmente acredito que nas grandes capitais, né? Tóquio, nas grandes cidades, mas existem agências japonesas. Eu acho que não funciona da forma que você falou, do pessoal, todo mundo se encontra e vai fazendo rodízios de bate-papo, mas existem agências que você paga, a pessoa vai te mandando as fitas, os vídeos das pessoas, né? E conforme você escolhe, você pode se encontrar e, enfim, a empresa vai filtrando. Uma última pergunta, principalmente sobre esse assunto, cara. Como que uma japonesinha, ou um japonesinho, não sei, né, deve depender da pessoa, reagiria a um, por exemplo, um brasileiro? Principalmente aí nessa parte amorosa. Porque como a gente comentou até agora, a nossa diferença cultural é gritante. Você pega um brasileiro, ele é mais, entre aspas, caloroso. A gente quer beijar muito, muito frequentemente. Sexo é uma coisa, tipo, praticamente rotineira. E é bem diferente da cultura de vocês, no caso dos japoneses, né? Como que é, mais ou menos, assim, pra esse conflito, vamos dizer assim, dessas duas etnias namorando? Eu acho que, assim, existem... Vai ter as mulheres ou os homens diferentes no Japão, da personalidade mais tímida, da personalidade mais extrovertida, mas eu acho que talvez a sintonia, se o brasileiro ele for extrovertido, a sintonia vai ter com uma pessoa que é mais extrovertida, que no caso gosta, né, do estilo de ser mais caloroso, de ser mais amoroso. Às vezes acaba atraindo o fato, existem muitas pessoas que elas têm atração exatamente pelo estrangeiro, pelo fato dele ser mais caloroso. Então tem as pessoas que gostam, né, do cara que vai dormir junto, que vai se relacionar, que vai beijar mais, que é mais carinhoso, enfim. Às vezes a pessoa até prefere, né, a japonesa às vezes até prefere ou gosta, né, do brasileiro. Vai depender da pessoa. Mas uma coisa que é importante falar é que é o seguinte, às vezes, na maioria das vezes, a questão perante a sociedade japonesa ainda vai continuar a mesma. Então, mesmo que ela, entre quatro paredes, ela goste ou ela tenha a relação com o brasileiro, ou goste da forma que o brasileiro trata ela, em público, o japonês ainda continua sendo bem comedido. Ele talvez evite beijar muito em público. Ou seja, voltamos aí ao conservador, né, cara? Eu acho que assim, não é difícil de uma pessoa gostar do brasileiro ou de um estrangeiro, ou, né, mesmo com essa diferença cultural. Mas esses comportamentos, principalmente em público, eu acho que na maioria das vezes ainda vai sobressair a do japonês, se você está no Japão, né? Então as pessoas são um pouco mais tímidas para, por exemplo, se beijarem em público, ou ter mais carícias em público. Eu acho que isso ainda talvez seja uma barreira, né? Mas eu acredito que mesmo com a questão cultural, pode ter a sintonia, e às vezes o brasileiro pode suprir aí a carência da japonesa, digamos. Nihon, uma coisa que eu queria saber, aproveitando agora a recente onda de... Recente não, onda não, né? Não dá pra chamar de onda porque acontece ali aqui, mas quando acontece é meio estranho. Que é o caso da menina que esfaqueou o rapaz, tal, teve ela, o rapaz caído, ensanguentado, ela do lado dele, a polícia falando com ela. Eu queria saber como o assassinato. Claramente eu tô perguntando como é que mata alguém do Japão. Não, porra. Eu quero saber como o pessoal reage, tá ligado? Se é muito comum, se o pessoal tem medo, sei lá, por favor, me diga algo sobre isso, esclarecidamente. Realmente, infelizmente, no Japão, nas últimas duas semanas, nós tivemos três grandes casos que envolvem esfaqueamento, morte, né? E como você disse, nos três casos, né, não teve nenhum caso de arma de fogo, eram casos de arma branca, né, de faca, esfaqueamento. Eu acho que assim, choca muito o japonês, todo mundo que está no Japão choca, fica realmente estarrecido. Eu acho que é uma diferença que tem no Brasil, às vezes a gente nem se choca mais quando a gente vê alguns desses casos, mas aqui realmente para tudo, pessoal, né? Como disseram num vídeo não, eu acho que foi um post, não sei quem que fez, não tô lembrado agora, mas dizem que, como por exemplo nos Estados Unidos, ou no próprio Japão, quando acontece um negócio desse, o país todo comenta sobre, o país praticamente para pra falar disso, mesmo sendo um assassinato, dois, não passando de 5, sei lá, um número baixo mesmo. Mas ainda assim, o país, ele para comentar aquilo com uma frequência que, caralho, aconteceu merda. E aqui no Brasil não, aqui isso. A gente vê merda todo dia, a gente acorda, no meio-dia a gente tem programa como, sei lá, o Bar Pesada, a gente tem programa Cidade Alerta, o Datena, é só tragédia, pô, tragédia, assassinato, morte, estupro. Então a gente fica, pô, aconteceu um estupro. Pô, merda, né? Aconteceu um assassinato, porra. Assassinato. Acontece, né? E a gente banalizou aqui. Sim, banalizou. A gente não tem mais aquela, como é que eu posso dizer, aquela sensibilidade com a vítima de tão comum que é a parada, poxa. Enquanto um país ele parece até uma crítica social foda, mas enquanto um país aqui como o Japão, o país para pra falar sobre o assassinato, o quase assassinato, não sei se morreu, do rapaz e da menina lá, ou no Brasil, porra, é normal, acontecendo, né? Então, pô, puxando até, cara, aproveitando que você falou, eu vi aqui, eu fui pesquisar rapidinho pra pegar uma noção de como que é isso. Em 2017 foram 22 crimes cometidos com arma de fogo no Japão. 3 mortes e 5 feridos, é menos ainda do que a gente falou. E... Pô, inteiro, né? Só pra lembrar. Em homicídio, cara, é 0,28 pra cada 100 mil habitantes. É isso. Cara, do Brasil é 30,8, cara. Pensa, a gente é praticamente 150 vezes mais violento que o Japão. Ainda bem que tu falou isso, que eu não sei falar, não sabe contar, não. Uma coisa que, como você falou, os números, você deu até os números. Mas aqui é que é tão absurdo que mesmo dois ou três casos viram notícia até no Brasil, para você ter uma ideia. Então esse é um exemplo de como é a segurança, como que são esses casos no Japão. É considerado tão absurdo, vir uma notícia tão grande, e um comentário tão grande, que o mundo inteiro noticia. Mas em relação a esses três casos, vale comentar que realmente, aparentemente, são casos bem isolados, né? São surtos que acontecem, as pessoas, um surto de raiva, às vezes pode envolver alguns problemas mentais nas pessoas, que tá tendo algum distúrbio, algum problema comportamental, e acaba levando a esse tipo de crime, né? E assim, pegando até, é engraçado que a gente dá para fazer mais um parâmetro aí comparando com o próprio Brasil, e se for parar pra pensar, a maioria, por exemplo, dos crimes violentos aqui, boa parte pelo menos, né, ou é crime realizado pra em questão aí contra o patrimônio, ou seja, é um homicídio causado na tentativa de um furto, de um assalto, ou mesmo em violência doméstica. Marido tentando matar a mulher, coisas do tipo. E, cara, aí tem um policiamento muito forte. Você conseguir uma arma de fogo é muito difícil. Então, tipo, já é duas coisas assim que ajudam a diminuir muito a própria coisa de assalto, enfim. A segurança pública já é muito boa nesse caso. Aí já pega também a parte da cultura do Japão, que algumas vezes chega a ser até quase que, entre aspas, robótico, né? O relacionamento entre duas pessoas, é homem e mulher. Então praticamente tira a questão ciúmes. Ou seja, as duas maiores aí potências do que poderia levar um crime, principalmente aqui no Brasil, caem a praticamente zero no Japão. É um ponto interessante que você está falando, realmente. Se a gente analisar, realmente o impacto grande, né? Mas uma coisa que vale lembrar também é que, na realidade, as leis e o crime do Japão também é muito duro, né? No caso, se você for preso, lembrando que que o Japão também tem pena de morte, né? Uhum. E dependendo do crime que você faz, você pode ir até pro corredor da morte. E às vezes, se você é estrangeiro, você vai pra cadeia mesmo assim, ou você pode ser deportado. Então, assim, tem vários. Na realidade, é muito dura, né? Até mesmo os políticos, tipo, quando descobrem que tá tendo desvio de verbas. É cultural, tipo, quando é descoberto, o político vai em público, pede desculpas, paga o dinheiro que ele roubou e renuncia ao cargo. Tipo, é uma coisa que, tipo, a gente não tá acostumado com isso, não é algo que seja comum pra gente, e que aí é normalizado. Pra cultura japonesa, realmente, acontece vários casos, e tem casos que, mesmo depois das desculpas, tem o suicídio, né, da pessoa, acontece. Existe aquela parada toda de a honra é algo muito importante no Japão, né? É a questão da vergonha, né? Então a gente fala honra, mas pra gente entender o tipo de sentimento, eu acho que a palavra vergonha, a gente consegue entender um pouco melhor o que o japonês sente, né? Numa situações dessas, né? Pelo menos a minha percepção é que existe uma vergonha tão grande da pessoa ser descoberta que faz uma coisa errada, que às vezes a morte para ela é a grande desculpa que ela tá perdoada, digamos assim. Aí ela fica nesse impasse, né? Basicamente, se eu for pego, eu vou me matar. Não é nem tipo, vou me matar. Então, você não tem tipo um se. É você. Então, tem essa coisa então, na cara, cultura do Japão. É melhor não fazer. Inclusive, essa coisa do suicídio é uma coisa até tão, tão próxima da cultura japonesa. Não sei se eu deveria estar falando assim, mas às vezes é a percepção que eu tenho conversando ou vivendo aqui. talvez não soe muito positivo, né? Mas às vezes acontece muito das brincadeiras entre japoneses, sabe quando você... Às vezes a gente até faz isso quando a gente põe um revólver na cabeça, né? E fala assim, sabe? Quando, como se estivesse simulando que a gente tá se dando um tiro, né? Mas é muito comum no japonês, quando ele faz alguma coisa errada, ele fala harakiri, and ele faz o movimento da faca na barriga, assim, sabe? Que seria do samurais, né? Isso. É, que é o harakiri. Então, assim, tem essa brincadeira. Então, digamos assim, aí eu tô, esse comentário que eu faço, né? Fala assim, às vezes a gente até tem essa brincadeira, muitas pessoas fazem, né? E às vezes fala, putz, que merda que eu fiz. Aí põe um revólver na cabeça e brinca, né, que tá atirando, né? Do japonês é do harakiri. Ela simula como se fosse a faca na barriga, assim. Fala, ah, harakiri, que, tipo, merda, por que eu fiz isso? Tem essa coisa cultural do japonês que ele lida com a frustração, né? Uhum. Eu vou fazer uma pergunta, só que essa daí talvez seja um pouquinho complicada de responder. Tem também, aproveitando até o assunto do suicídio, a gente tem essa ideia sobre o Japão de que tem muito suicídio porque tem essa associação aí meio errada, eu acho até. Que as pessoas dizem que é um povo muito fechado, então eles ficam muito sozinhos e eles se matam. Mas realmente a solidão, esse estar sozinho, entre aspas, né? É um fator muito prejudicial nesse caso? É o que levaria uma pessoa a suicidar? Ou realmente entra mais nesse caso da gente, que a gente falou sobre honra? Sobre, vamos dizer assim, numa situação X. Um casal tá junto, o cara acaba traindo a esposa dele, e pela vergonha do que ele cometeu, ele comete o suicídio pra tentar lavar a própria honra, né? E não sujar o nome da própria família. Eu acho que, assim, é um conjunto de situações... Não só esses motivos que você falou, mas é mais alguns que todos juntos fazem o Japão, faz o Japão parecer que, né, na realidade é fato, né, que tem um número, na realidade nesses últimos anos vem caindo, mas mesmo assim um número alto, né, de suicídio. Esses que você comentou são alguns fatores. Acontece muito aqui de ter muitos meios das pessoas facilmente se matarem, né? Eu vou dar um exemplo da questão do trem, que acontece bastante, né? As pessoas às vezes se jogam no trem, às vezes com uma frustração. Tem um anime que eu acompanhei que ele gira, a trama gira em torno disso. Um suicídio porque a pessoa se jogou no trem. Não vou falar nem o nome porque senão vai acabar spoilando, né? Mas eu vi isso, foi a primeira e única vez que eu vi isso. E eu achei curioso tratar isso dessa maneira. Eu falei, deve ser um caso isolado. E realmente acaba sendo novamente, como a gente falou, né? Mais uma vez da aplicação do cotidiano na obra, né? Então, assim, é difícil falar, mas eu acredito que são vários fatores. Eu já vi um documentário que falava exatamente isso. Tinha vários capítulos do documentário e ia falando cada ponto, que são os pontos que favoreciam o número alto do suicídio no Japão. Então, tipo, tinha a questão da pessoa com dificuldades financeiras, que fazia um seguro de vida e para ajudar a família... se matava e aí o dinheiro ia para a família, né? Enfim, existiam essas situações. Aí o próprio seguro, existia uma situação do seguro que se criava, né? Uma cláusula que poderia viabilizar, né? Isso. É muito comum acontecer quando o jovem começa a trabalhar. Acontece vários casos. Até você falou, eu acabei de ficar bem curioso sobre isso. Graças até à alta incidência, né? Os seguros de vida acabam cobrindo o suicídio, porque basicamente seria um puta de um rombo nessa economia. A galera começa a realmente, tipo, faz o seguro de vida, depois de alguns meses se mata pra deixar a grana toda pra família, com a moda de desculpa, sei lá. Eu até indico o pessoal que tem curiosidade, existe um documentário Inclusive é do cara que... esqueci o nome dele, mas não é difícil de achar. Mas tem um documentário, se eu não me engano, tem até no YouTube, que ele... que é um repórter estrangeiro, ele mora no Japão há 20 anos, que ele tem um conhecimento de Japão, da máfia do Japão, de tudo, de todos os bastidores em si. E ele fez esse documentário, e esse documentário ele aborda todos esses pontos, né? Tem essa questão dos seguros, inclusive o próprio seguro, a indústria foi se modificando para poder evitar e, enfim... meio que desencorajar, né? É, exatamente, mas são vários detalhes, assim, várias nuances do assunto que vai desenrolando as possibilidades, né? O porquê que às vezes o índice é grande. Mas uma coisa que eu vou te falar que descobriram aqui, que é a questão dos trens, vamos supor. Acontece muito, ainda dos trens, das situações que mais acontece, porque existem as estações e a estação não tem nenhuma proteção, né? Uhum. Basicamente o trem passa da plataforma ali, e às vezes acontece, né, das pessoas no momento ruim acabam se jogando, numa depressão muito forte. Inclusive no Japão as estações têm barulho de pássaros, né, é para poder dar um certo alto astral para poder as pessoas que tiverem no baixo astral ou tiverem não no seu momento bom e acabam tomando uma decisão ruim, né? Eu já ouvi falar também, não sei se é verdade, que muitos dos elevadores no Japão tem um aço inox logo que você entra, que é para você ver o reflexo de você mesmo. Uhum. E você vendo o reflexo de você, você toma novas decisões, digamos assim. Você evita, né, tá ligado? Vê. Você se vê, você revê a sua decisão e às vezes... cometer um ato desse. Mas é um tema complexo. Às vezes pode as pessoas falarem que é um tema mórbido. Sim, mas tá interessante isso, top. Nihon, então, mesmo a gente falando agora nesse assunto e tal, eu queria saber mesmo, que eu ainda não procurei uma fonte confiável, coisa assim. Mas o Japão é realmente o país mais taxa de suicídio, com isso. Sei lá, pô, muita gente quer se matar porque é um negócio ruim. O que será que provoca isso num país que os estrangeiros consideram um lar perfeito? É a pressão, é o dinheiro? Eu acho que existem ainda muitas pessoas que vão ter dificuldade na caminhada, ou pessoas jovens, que todo a gente, quando tem a nossa idade, a gente não sabe muito o que a gente pode fazer, o que a gente quer. Então, nesse momento de conflito, pode gerar dúvidas ou até a depressão, né? Eu acho que é difícil a gente falar exatamente o motivo. São N motivos, mas num país que existem muitas facilidades em vários pontos, é complexo, é uma pergunta difícil. Ironicamente, a maioria dos países assim, com uma taxa muito grande de suicídio são países assim pouco desenvolvidos, tá ligado? Tanto que o maior de todos é a Lituânia. E engraçado que é tipo, meio distonante, na verdade. Lituânia, depois vem a Rússia, isso daí é um censo de 2016. Coreia do Sul, Cazaquistão. Então, é bem relativo. Mas uma coisa que a gente pode ver... Que é bem forte aqui, é uma cultura muito exigente, sabe? Ou é muita pobreza, ou é uma cultura muito pesada. O Japão tá em 14º na lista, com 18,5 mortes a cada 100 mil habitantes. Se fazendo assim um balanço, cara, é praticamente quase 100 vezes mais do que a quantidade de homicídios que eles têm, tá ligado? É bizarro isso. Sim, eu acredito que o Japão ele já esteve no topo da lista, né? Uhum. Mais pra cima. É, como eu falei, vem diminuindo por vários motivos, mas é difícil a gente falar, pelo menos eu não tenho a opinião formada exatamente do motivo real. Eu tenho às vezes a percepção, né? De que, como você falou, cultural, que é uma coisa que culturalmente a gente até brinca do samurai, que tem essa coisa da questão da honra, né? Mas também por outro lado, a gente vê no Brasil, é difícil imaginar um brasileiro fazendo, pelo menos a percepção que eu tenho, né? Sim, então, aqui no Brasil, nossa colocação tá bem baixa, é 6.5. A diferença grande nesses dois quesitos, assim, é você ver como o placar muda. E no Japão, dá pra considerar que é muito gritante a taxa de suicídio ser tão alta pro seu lugar tão pouco violento. Tipo, o que leva a gente a questionar é por que um lugar em que há tão pouca violência, a violência que prevalece é a violência da pessoa contra ela mesma. Pô, quase 100 vezes mais alto a taxa de você se matar do que alguém vir te matar, sabe? Independente se teve o caso da menina que assassinou, que quase tentou assassinar um amigo, né? Os ataques com arma branca e tudo mais. Poxa, são pessoas se matando. Então, chama muita atenção. Porque basicamente é o único lugar no mundo que isso acontece. Sim, da forma grosseira. Quando você não tem problemas básicos, você vai caçar alguns problemas para poder resolver, digamos assim. Como é que eu posso explicar isso? O brasileiro, ele vai gastar mais tempo tentando resolver seus problemas básicos, que nem passa pela cabeça dele a questão de se matar, porque ele tá já vivendo para sobreviver. Não sei se vai ficar claro ou se faz sentido, mas às vezes é um sentimento que eu tenho, por exemplo, a cultura nossa do brasileiro, a gente acorda de manhã, já lida com problemas, já quer lutar para poder conseguir seu dinheirinho para comprar tua moto, e aí você luta para comprar a moto, aí você perde a moto, mas aí você, de novo, você junta para comprar o carro, enfim, você fica lutando, e a gente tem um mindset, um sentimento diferente, a gente cria uma perseverança, é uma coisa cultural, digamos assim. Tem uma pessoa que diz assim, que a vida, ela é um conjunto de pequenos bons momentos, tem vários pedaços de bons momentos, a gente tem que sempre buscá-los, esses fragmentos, pra gente construir a nossa felicidade, né? Não esperá-los constantes, né? Acho que a pessoa que disse isso foi Nanny People. Você ouviu? Role-playing game. O mestre jogador. Sistema. Videogame de. Beijo, o brinquedo caverna do dragão! Um real cast.